Caro aluno, iniciaremos então com nossa rádio web referente ao módulo 1 do curso de Secretariado Executivo. Iniciando então na página 2, há uma introdução a respeito da profissão de Secretariado Executivo e algumas informações que são importantes salienta. A profissão de Secretariado Executivo é regulamentada com mais de 20 anos, é regulamentada pela Lei nº 7.377. O secretário executivo tem a função primordial de assessorar diretamente um gestor, é um diretor, um gerente ao contrário de um secretário normal, que acumula as funções de assessorar a empresa como um todo. Além de estar realizando várias outras tarefas, e quando secretário normal, ele desempenha a função, é geral dentro da organização. Ele é assessoria. Tanto o presidente da empresa, até como o vendedor, é aquele elo, geralmente, de comunicação entre todos os setores. O secretário executivo é mais focado em uma pessoa, como todo mais presente, logicamente, em grandes organizações. E estaremos estudando dentro do curso algumas características que iremos conseguir e compreender ao longo do tempo. Ali na página 3, estudaremos as 12 ferramentas, que irão, com certeza, garantir uma maior permanência do profissional de secretariado no mercado de trabalho. Você pode acompanhar ali em sua apostila sobre a postura e aparência, onde pode ver uma citação aonde diz o seguinte: a beleza vem de dentro e pode ser envolvida em um invólucro agradável. Vestimenta correta, apresentação, postura profissional. Logicamente que em todas as profissões, em todos os exercícios e atividades, vestimenta adequada é um padrão que deve seguir e um profissional deve ter uma vestimenta e postura adequada. Mas no caso do secretário executivo, acredita-se que seja mais importante porque ele vai representar muitas vezes o presidente da organização, o diretor, etc. Então, a aparência dele, a vestimenta, é o cartão de visitas do profissional do presidente da organização do gestor. A questão da postura dele e da vestimenta é muito mais importante. Tem que ser muito mais assertiva do que em outras atividades e outros profissionais. Deve estar utilizando sempre um traje social, sem muito exagero. Então, dentro de uma postura, pode dizer dentro de uma postura coerente, ele deve ter sempre uma vestimenta social, no caso de homens, sempre preferência. Quando se trata de um secretário executivo, sempre preferência aos temas escuros, camisa branca, gravata social, sapatos bem lustres. Por sua vez, as mulheres devem evitar roupas transparentes, saia curta, excesso de maquiagem. O penteado usado, como você pode ver nesse trecho, que explica mais facilmente, então, é possível compreender a questão da aparência, que o profissional de secretariado executivo deve manter uma boa aparência, porque ele é um cartão de visitas e a pessoa que ele representa. Vamos agora então para a página 4, sobre a comunicação eficaz. É indispensável a atividade humana, através dela, o entendimento social, familiar e profissional. O êxito da empresa, da gerência, do secretário, depende essencialmente da habilidade dos indivíduos de se comunicar e, com toda certeza, o secretário executivo deve ter essa ferramenta de comunicação como uma das ferramentas mais eficaz e mais relevante. Porque ele é o elo de ligação entre o profissional gestor que ele representa para com seus funcionários e para com seus subordinados em geral e com seus clientes. Ou seja, você deve passar esta comunicação de uma forma clara e deve se manter o mesmo propósito dessa informação que ele lhe informou então. Vamos citar agora algumas dicas ainda relacionadas sobre a comunicação que o secretário executivo necessita para que ele consiga ter uma boa comunicação. Saber ouvir. Acredita-se que seja o grande segredo, a grande forma, para que ele consiga estar passando essa comunicação para outra pessoa. A comunicação que o chefe lhe informou para outra pessoa, saber ouvir se ele estiver prestando atenção, escutando se você não tem capacidade ou não, vou dizer, nesse termo, capacidade. Mas caso tenha uma certa dificuldade de memorização desta informação, utiliza-se um bloco de notas e anote. Expressar as mensagens e seus conteúdos, com objetividade e clareza. Evitar o excesso de jargões, sendo aconselhável falar numa tonalidade compreensível, ou seja, quer falar de uma maneira clara, de uma maneira que a pessoa receptora com clareza. Ter sempre uma caneta e um bloquinho de papel à mão quando entrar na sala do chefe. Vendo esses itens, ali na página 5, o secretário executivo sabe-se que comunicar com respeito e compreensão estabelece competências administrativas, ajuda outras pessoas a trabalharem com entusiasmo e confiança, clima altamente satisfatório. O atendimento ele deve ser muito mais diferenciado. Ele deve ser além do simples atendimento que o vendedor faz. Deve ser feito um atendimento com foco humano, com foco, mas de uma forma viva e de uma forma mais personalizada com cada pessoa que você vai se comunicar ao atendimento entre você e o cliente da empresa, entre você e os outros funcionários da empresa, entre você e, muitas vezes, o gestor de outra organização. Acaba sendo sempre diferente. E é isso que o secretário executivo tem que saber diferenciar e trabalhar sempre cada uma dessas relações. É tentar manter esse sentimento centro de uma forma um pouco mais e diferenciado. Vamos citar algumas regras básicas como você pode ver na página 6. Primeiramente, o respeito humano é importante termos sempre em mente. Assim como nós temos muitas qualidades e defeitos e cada um de nós possui sentimentos e que nós guiamos por escalas e valores diferentes, por isso que trate o outro como ele gostaria de ser tratado. O próximo item, como você pode ver, interesse pelas pessoas, por mais diferentes que possamos ser. Queremos que se interessem por nós e por nossos problemas. Para os outros, a nossa vida pode parecer uma comédia, mas para nós, que a sentimos, é uma tragédia. Ouça com atenção e interesse. Muitas vezes o atendimento é mais você ouvir do que você falar. Outro tópico também, e já comentamos a primeira impressão, é a que conta aquela questão do cartão de visita. Não só na aparência ou na vestimenta, como a gente falou, mas a primeira impressão também se dá conta no atendimento que você vai prestar para o cliente, desde bom dia, boa tarde, até a finalização daquele diálogo. Esta é a primeira impressão. No segundo momento que você se comunicar com essa pessoa, ela já vai ter a imagem que você é uma pessoa carismática, que você é um secretário ou secretária que realmente está afim em me ajudar, que presta um bom serviço na profissão que você desempenha. Logo no fim da página 6, uma citação sobre reclamar da vida. Só causa estresse em vez de resmungar porque faz frio, agasalhe-se. Realmente uma frase muito interessante e mostra a questão, atitudes que algumas pessoas têm sido negativas e atitudes que pessoas otimistas têm a maior diferença. A otimista está no que eles dizem assim, mesmo nos momentos em contrariedade, nos momentos de dificuldade. Então, é aquela questão quando você tem um problema e, logicamente, você vai ter opção de secretário executivo na sua vida, no seu ambiente familiar, nos seus estudos. Mas se você pegar desse problema e você colocar uma solução, você terá a chave, acredito, que podemos fazer a chave do sucesso. Se você sempre focar no problema, você focar na solução, você vai ter a forma, porque você vai estar sempre buscando o perfeccionismo e, assim, estar sempre buscando se tornar melhor cada dia e mais forte aquele problema. Então, quando aquele problema acontecer novamente, você vai estar vacinado. A ele já vai estar precavido, vai saber como proceder e a pessoa negativa quando se dá de cara com esse problema. O que acontece? Ela cobra mais outros problemas, ainda naquele problema, aí torna aquele problema maior do que ele somente. Então, o otimismo é algo muito importante. Outro fator muito importante que gostaríamos de citar, otimismo é algo contagiante. Se consegue transmitir esse otimismo, essa energia a outras pessoas, Se você agir de forma pessimista, também você vai contagiar outras pessoas com pessimismo. Então, leve em todos os ambientes da organização otimismo. Leve a todos os setores, porque você não vai estar ajudando somente a você, mas sim ajudando as pessoas que estão à sua volta. E assim, para concluir essa ferramenta, pode ver uma citação de Neide Castro Marques, como pode ver na página 7. Você nunca enfrentará um problema que não esteja carregado de oportunidades. Então, não sente medo diante dos obstáculos, pois eles foram citados para fortalecer seus ideais. Basicamente, é aquilo que citamos. A oportunidade de você trabalhar cada problema como positivo. Age de forma otimizada. Vamos então agora para a próxima ferramenta sobre administrar o tempo. Acredito que nos dias de hoje, essa seja uma das ferramentas mais importantes. Como é que você vai conseguir carregar nas suas 8 horas de trabalho? Às 8 horas, normalmente, todas as tarefas de agendamento em sua organização, porque o superior do gestor presidente da empresa que você representa, como você vai conseguir conciliar a agenda dele? Você vai conseguir conciliar a sua agenda de tarefas. Então, a administração do tempo é algo fundamental. E acredito que a grande chave é ter uma agenda muito bem organizada e saber prevalecer as coisas. Estão em prioridade e o que não são. Você conseguindo definir a agenda, a função do dia de amanhã, eu vou fazer isso e aquilo. Essas funções são prioridades, ou seja, eu tenho que fazer com o primeiro no tempo que me restar. Eu tenho que tentar fazer isso e aquilo. E sempre tentar evitar fatores, como você pode ver na apostila, onde cita fatores desperdiçadores. O que são fatores desperdiçadores? Na apostila, menciona sobre a procrastinação. Deixar para depois, ou seja, você iniciar uma tarefa e você não concluir. Você perde muito tempo com isso, porque logicamente você vai ter que refazer essa tarefa, reiniciar. Se você não concluiu, você vai ter que terminar, mas a partir do momento que você está engrenado em realizar a mesma, você para, você perde novamente e precisa de um longo tempo para conseguir engrenar e está conseguindo concluir essa mesma tarefa. Outro fator desperdiçador é falta de planejamento. Como se tem questão de agenda própria, desorganização, perfeccionismo, e o perfeccionismo tem a ver com isso. Muitas vezes, há, digamos, numa situação em que você tenha que enviar um e-mail. Uma coisa pode dizer simples, mas que você, talvez por uma boa intenção, tem que buscar sempre a perfeição e uma tarefa simples que você poderia tornar ela mais objetiva, fazer em 5 minutos, você acaba 50 minutos editando aquele e-mail, refazendo ele, lendo, relendo, e é importante. É mais de uma forma objetiva. Editou o e-mail. Então, ele tem que mudar isso e aquilo. Ok, mas você fica trabalhando demais em cima disso, e você está perdendo tempo e não deixando outras coisas com mais importância de lado. Outro ponto muito importante que você pode ver na apostila é sobre administrando o tempo. Não é uma questão de ficar contando os minutos dedicados a cada atividade. É uma questão de saber definir prioridades. Aquilo que dissemos em relação a você. Definir o que é prioridade e o que não é, se você conseguir conciliar na tua agenda, naquelas 8 horas de trabalho, todas as tarefas, todas as funções, separando ela. De forma que as que têm prioridade e as que não. Tem sétima ferramenta: organizar arquivos e reuniões. Sem dúvida nenhuma, essa é uma das funções primordiais do secretário que está organizando, além da agenda, organizar arquivos importantes, documentos, contratos e atas de reuniões de uma forma organizada e estar fazendo o assessoramento, fazendo a coordenação, a gerência de reuniões entre as pessoas que você representa com outros subordinados da empresa, com outras organizações. Primeiro, vamos trabalhar na parte de organizações de arquivo. Como diz na apostila na página 8, primeiro item é a organização de arquivos. Reflete o conhecimento, a ordem, a responsabilidade e a criatividade do secretário, administração, coordenação e gerenciamento da informação, pressupõe a disponibilização da informação por intermédio de uma arquitetura adequada. Ou seja, organizar arquivos é algo muito importante. Vamos citar, por exemplo, uma situação em que você arquivou um contrato, um documento muito importante. O seu chefe necessita desse documento, mas você não sabe onde está e nem onde você salvou esse documento. Sem dúvida nenhuma, um grande problema a ser resolvido que você conseguiria evitar se você tivesse uma boa gestão de salvamento, de arquivamento desses documentos. Então, há um tempo atrás, esses arquivos, eles eram feitos de uma forma física, eles eram impressos de uma forma física. Hoje, em algumas organizações, ainda é dessa forma, mas na maioria delas, esses arquivos e documentos, eles estão na forma digital. Então, se você for salvar tanto no arquivo físico, como através de um arquivo digital, você tem ele salvo em um local bem organizado. Quando for necessitado, esse documento, você tem ele de prontidão e de forma alguma. Perder esse documento é algo realmente que deve ser feito, que deve ser realizada pelo secretário. Essa gestão desses arquivos, desses documentos, pois mesmo que por algum motivo você acredita que esse documento está feito, não vai ser mais utilizado, mesmo assim deve ser armazenado com a sua relevância, porque futuramente talvez você vai precisar dele. E se você tiver que fazer novamente, ou que ele contém alguma informação, com toda certeza, você vai demorar muito mais tempo para ele ser confeccionado, esse documento, do que apenas está buscando, ele em seu computador ou no seu arquivo. Vamos também ainda dentro dessa sétima ferramenta, que é a organização de reuniões. A reunião é algo muito comum dentro das corporações, a reunião entre seu superior com os subordinados, entre o seu superior, com gestores de outras empresas, é algo muito comum e você precisa ter um comprometimento com isso, porque é a função principal do secretário executivo e a função tem agendado planejar essa reunião. E aqui a gente vai citar alguns tópicos principais, como você pode ver na página 9. O agendamento da data, local e horário. É muito importante que todos os participantes que estão envolvidos naquela reunião saibam bem certo o horário e o local e a data, que não haja nenhum problema de comunicação. É nessas informações para que todos estejam naquele local, como combinado. O segundo tópico, tenha certeza de que todos os envolvidos tenham sido informados. Digamos que você encaminhe um e-mail, apenas um e-mail informando a reunião, onde você pede que essas pessoas confirmem a presença para essa reunião. E até o momento, não retornou, não confirmou e nem comunicou o tanto que vai acontecer. Não vai sentir o contato telefônico. Se for preciso, ver pessoalmente, presencialmente, até essa pessoa, até buscar essa informação, se ela vai estar presente ou não na reunião, porque não pode ser divisível. E que essa pessoa não esteja nessa reunião simplesmente por uma falha na comunicação, por você ter encaminhado um e-mail e esse e-mail tenha caído em lixo eletrônico. Outro ponto forte na qualidade, muito importante também, esquecimento de papéis, lápis e canetas. Não deixe que ninguém dá desculpa de que não anotou alguma coisa porque se esqueceu. Então, deixe na mesa de reunião para cada um dos participantes essas ferramentas para que eles possam estar anotando os tópicos abordados, as decisões que foram tomadas. Esqueceu dos instrumentos básicos? Para isso, presta atenção à quantidade e à qualidade de acordo com o número de pessoas e o tipo da reunião. Distribua tudo o que for necessário. Se vai ser tratado como citar um exemplo a respeito de um produto, a respeito de algum artigo que saiu no jornal. Por exemplo, deixe à mesa a todos os participantes aquele jornal, aquele documento, aquele produto. Interrupções. Obtenha do líder uma combinação. Seja o que for tratado, o que vai ser tolerado na reunião. E finalmente, algo muito importante em toda reunião, você tem a ata, ou seja, o que foi decidido, o que foi tratado, tudo isso é descrito na ata. Mas em breve, a gente vai estar aprendendo passo a passo como elaborar uma e todas as partes que compõem a mesma. E essa é a função do secretário. você vai estar lá para o que ser debatido, aquele assunto, e você vai estar confeccionando a ata, que geralmente é de responsabilidade sua. Portanto, seja minucioso. Coloque sempre data, hora, local, assunto, quem falou o quê, os temas que ficaram pendentes e as conclusões, e posteriormente, todos os presentes deverão assinar. Vamos agora para a próxima ferramenta que o secretário executivo necessita ter, que é ser criativo e ter iniciativa. Eu gostaria de citar aqui alguns desses principais tópicos que o secretário necessita ter. Ele deve ser criativo e ter iniciativa. As pessoas que vencem nesse mundo são as que procuram as circunstâncias de que precisam e, quando não encontram, as criam. George Bernard Shaw. Ou seja, o processo de criatividade é algo muito importante para toda a profissão, para o secretário executivo, mas ainda porque o secretário executivo trabalha em função da organização. Ele já consegue ter um grande conhecimento desses problemas que a cercam. E dessa forma, ele consegue, vai estar passando muitas vezes uma ideia, uma solução, e com isso, tornando o braço direito daquele gestor. Eu gostaria de citar aqui alguns termos muito importantes e duas situações, aliás, muito importantes: a criatividade, que potencializa a inteligência, inaugurando novas maneiras de pensar o mesmo, e às vezes, o velho problema, ser criativo e estar mais à vontade no mundo, mais rico de recursos pessoais e estar mais vivo e motivado. É resgatar a autoestima e surpreendendo consigo próprio. É humanizado, acostume-se a usar sua criatividade. E próxima citação, acostume-se a usar sua criatividade. É como andar de bicicleta uma vez, que você aprende, jamais esquece. Porém, é preciso treinar sempre. Conforme você usa sua criatividade, verá que ela é útil não apenas para diferenciar em seu trabalho, mas para solucionar seus problemas pessoais e melhorar sua qualidade de vida e aprimorar a sua carreira. Assertividade. O que é ser assertivo? Basicamente, uma pessoa sensitiva é aquela que tem certeza daquilo que está dizendo. Logo abaixo, a gente tem um trecho que explica um pouco melhor ainda, na página 13. Ser assertivo é ser capaz de concretizar seus desejos dos outros. Você é assertivo quando expressa seu pensamento com sinceridade, sem machucar o próximo, e dizer não quando quer dizer não e dizer sim quando quer dizer sim para uma situação. Uma pessoa ser assertivo como se tem plena consciência que a pessoa tem daquilo que está falando, é o que realmente acha. Ele não está falando aqui por influência de uma outra pessoa, de uma situação. Pessoas assertivas são capazes de expressar suas ideias, opiniões e sentimentos, ao mesmo tempo em que é uma afirmação de direitos, se forem violados os direitos dos demais. São pessoas que conseguem se comunicar sem constrangimento. Tudo isso porque tem certeza naquilo que estão falando. Vamos agora então para a 11ª ferramenta, que é assumir o controle da carreira, como vocês podem ver na página 14. Conhecimento é a palavra-chave do mundo moderno e precisamos avaliar quais são os nossos potenciais. Pois se há bem, como pouco tempo atrás, visualizávamos o secretário executivo como um tomador de notas ou um digitador de texto. É importante despertados para a nova atribuição que esse profissional vem adquirindo e que eu mesmo venho ocupando cargos e galgando posições elevadas nas empresas em ritmo acelerado, despontando dentre as profissões que mais crescem no ranking mundial. Como se tem essas dicas, elas não valem apenas para o secretário executivo. Eu acredito que elas valem para todas as carreiras. São dicas muito importantes. Saber onde você quer chegar, você sabe o que quer e o que você quer fazer nos próximos anos, nos próximos momentos, assumir o controle de sua carreira, investir pesado na solução profissional. A gente pode ver na página 15 alguns tópicos fundamentais nesse conceito de ter o controle de carreira e eu gostaria de estar citando eles primeiramente. Estude sempre, sempre busque conhecimentos através de cursos, palestras e muitas vezes você tem que buscar conhecimento que é para se atualizar com as suas ferramentas de trabalho. Na informática, dia após dia, programas estão mudando o sistema da empresa, a rotina dela e com isso você também se atualizando dentro da organização como um executivo. É aquele elo direto entre o gestor e subordinados, enfim, é preciso que esse formado. O segundo tópico, projetar e avaliar onde se deseja estar nos próximos 5 anos. Você já parou e já fez esse pensamento? Já se viu onde você vai estar nos próximos 5 anos? Você vai estar na mesma empresa, ocupando o mesmo cargo. Você vai estar tentando trabalhar ainda na cadeira de secretária executiva, mas em uma grande organização ou em uma grande rede, uma multinacional. Quando é o seu objetivo no prazo de 5 anos? Se você não tem objetivos, você não sabe qual o seu caminho. Você não sabe para que linha você deve ter. O terceiro tópico. Aprenda com as derrotas e comemore suas vitórias. Lembra que a gente comentou sobre a fórmula do sucesso? É basicamente isso daí. Aprenda com as derrotas. Se você conseguir uma derrota ou um problema, aprenda a transformar isso numa solução e você tem a fórmula do sucesso. Abra sua cabeça, valorize o teatro, cinema, música, literatura. A inspiração vem de sua riqueza interior e de experiência de vida. Que a gente pode atender a pessoa que está bem atualizada com notícias, cinema, música. O quinto tópico, todo mundo quer chegar lá. Mas você já parou para analisar, friamente, onde é esse lá? Saiba o que você quer e o que é necessário para alcançar esse objetivo. É como ter um mapa e bússola. Sem eles, sua carreira fica à deriva. O próximo item, não se dê por satisfeito se você for promovido a uma nova posição, mesmo que ela seja de alto nível. Lembre-se que qualquer cargo está sob profunda ameaça, podendo se tornar obsoleto e até mesmo desaparecer a todo instante. No último item, seja feliz e realize os seus sonhos. Dê atenção à sua família, aos seus amigos, tenha atividades lúdicas e, principalmente, dê um tempo para você. Logicamente, não adianta você pensar só em trabalho. É necessário você pensar em família, ser feliz e, com isso, você vai conseguir muito mais feliz em seu trabalho. Também seja uma fonte de inspiração. Vamos agora, então, para a última ferramenta. Olhar sempre para o futuro. O que fazer para sair do cargo de secretariado executivo e ser supervisor ou gerente? Aquilo que a gente se torna interiormente. É você saber onde você quer chegar. Quais são os seus objetivos? Você talvez não queira aumentar o cargo de supervisor, o cargo de gerente? O que é se especializar, se aprofundar na área apenas de secretariado executivo? Mas é importante sempre você pensar grande. Pensar com objetivos e quando você alcançar esses objetivos, logo correr atrás de nossos objetivos para a sua carreira. Esse, com certeza, vai ser o combustível para você alcançar aquilo que você deseja. Agora vamos estudar sobre o que um bom secretariado precisa. Então, vamos lá para o primeiro fundamento. O primeiro fundamento é o domínio das técnicas de redação de correspondência. Como a gente vai ver ainda nesse curso, o secretário vai estar aprendendo a redigir uma ata, a fazer uma circular para todos os subordinados da organização. E esses documentos a gente vai estar aprendendo a fazer dentro do seu curso. O segundo tópico, conhecimento âmbitos gerais. O secretário deve ter conhecimento não só aquilo que acontece dentro da organização, como forma de organização. O terceiro fundamento é o conhecimento da língua portuguesa. É muito importante o secretário ter conhecimento da língua portuguesa, saber escrever, saber e redigir um documento, saber interpretar. O quarto é a facilidade em adaptação a qualquer tipo de chefe. O quinto, análise criteriosa da correspondência, tanto daquilo que vai ser enviado como aquilo que é recebido. O sexto é a criatividade. Também temos em outro fundamento, a responsabilidade. Outro ponto muito importante, independente o número de tarefas que o secretário executivo faça. Aquilo que for fazer deve ter uma grande responsabilidade sobre aqueles atos, sobre aquilo que você está fazendo. Oitavo e nono e décimo é boa memória. Organização, objetividade, concisão e correção. Voltando lá em organização, acredito que seja algo primordial. Não é só da função dos secretários executivos. Pode me resumir em uma palavra, seria organização. Organizar não somente a sua agenda, como também está organizando a agenda do profissional que ele representa, como tudo. Essa, sem sombra de dúvida, é a função essencial do secretário executivo. Agora a gente vai estar vendo alguns tópicos um pouco mais na prática da rotina do secretário executivo. Eu vou estar citando os mais importantes, começando na página 18, o agendamento de tarefas. Essa é a tarefa principal do secretário executivo. Parece uma tarefa simples agendar os compromissos do chefe, agendar visitas de clientes, visitas de vendedores. Parece uma tarefa simples, mas deve ter muita atenção o profissional do secretariado. É o secretário executivo. Ele deve realizar essa função de agendamento de uma forma muito correta, de uma forma muito responsável, para não acontecer de marcar os compromissos no mesmo horário. Esqueci de anotar um compromisso. Então, essa parte de agendamento, ela é muito importante dentro da organização para o secretário executivo. Outro tópico muito importante que você pode ver na página 19 é escrever na hora, que quer dizer escrever a anotação que muitas vezes o seu superior vai te passar uma instrução ou alguma coisa para você estar fazendo, alguma tarefa, algum documento para você estar redigindo, e você deve anotar aquilo que ele fala naquele momento. Muitas vezes, se você não tem uma grande capacidade, assim de memória, de armazenar aquilo que ele falou. Não simplesmente armazenar, talvez você consiga, mas você vai conseguir armazenar essa informação com todos os detalhes que o seu supervisor te passou. Essa é a grande dúvida. Então, sem sombra de dúvida, você vai ter que anotar sempre, quando houver ou receber uma instrução. Outro tópico entra na página 19, livro ou computador. Embora algumas empresas utilizem sistema de agenda física, hoje você consegue estar trabalhando toda essa parte de agendamento no computador. Qual é o objetivo? Qual é o ponto fundamental de estar armazenando essa agenda? Acredito que esse é um ponto muito interessante. A organização se torna mais simples, mais eficaz, muito importante na parte de agendar um compromisso no computador. Aqui você procura sempre trabalhar com sistemas, onde você consiga estar informando esses dados na nuvem, pode-se dizer assim. E não diretamente no computador, na máquina física, porque havendo um problema ou um pane no computador, você acaba perdendo todos os contatos que habitam todos os agendamentos. O tópico na página 20, verifique antes o que isso quer dizer. Nunca se arrisque a propor um horário um dia sem antes consultar a agenda, certificar-se de que está disponível. Ou seja, quando o vendedor, na hipótese, vai até você, secretário ou secretária, e solicita um horário para estar falando com o seu chefe. Sempre verifique se ele vai estar nesse momento, se ele vai estar esse horário, se não arrumou outro compromisso agendado para aquele mesmo horário. Pode ser um vendedor, pode ser muitas vezes um cliente em potencial da sua empresa. Então, sempre ter muito cuidado com isso. Avisar o cliente quando, digamos, uma impossibilidade do seu supervisor, só que você representa seu chefe, a gente que sempre orienta, está ligando para o cliente desmarcando. Você deve saber organizar a agenda do seu chefe, organizar os compromissos que ele tem. Outro ponto muito importante também na agenda, no controle da agenda do chefe, da pessoa que você representa, é você estar mais usando o potencial dela, que é maximizar o potencial. Chegamos numa situação que você tem que marcar horários com vendedores, com clientes potenciais, e muitas vezes você pode programar esses atendimentos, essas reuniões, esses encontros, justamente para todos no período da tarde, para que haja possibilidade de todos os assuntos serem tratados de uma forma coerente. Agora no curso vai ser abordado sobre a postura. É muito importante você aprender todas as técnicas de que envolve a prática de uma boa postura do secretário ou secretária executivo. As lesões resultantes de movimentos repetitivos são conhecidos como lesões por esforços repetitivos, LER. Lesões por movimentos repetitivos, LMR. Lesões músculo-esqueléticas, LME. E distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, DORT. Lá na página 25 para 26, há um quadro demonstrativo onde mostra algumas informações sobre qual é a postura. Você deve estar frente ao computador, luminosidade ambiente, apoio para os pés. Então, é muito interessante você estar visualizando isso e estar praticando em seu dia a dia quando você for exercer ou você que já exerce a função de secretário executivo. Outro tópico muito importante que a gente vai estar vendo lá na página 27 até a página 44 é sobre o tema da administração do tempo. Começando pela página 27, você pode ver no título Tempo é Vida. O tempo é o curso fundamental da nossa vida, a matéria-prima básica da nossa atividade. Quem administra o tempo ganha a vida, mesmo sendo o mesmo tempo que outras pessoas. Se você maximizar o uso do tempo, você vai ter mais vida, vai ter mais dinamismo naquilo que você faz. Então, a administração do tempo é algo realmente muito importante. A gente tem lá na página 28, em que eu gostaria que você fosse estar lendo todos esses tópicos mais detalhadamente. Na página 28, onde diz tempo é dinheiro, logicamente tempo é dinheiro. É de uma fase muito curiqueira. Deve ter visto falar muitas vezes, não funcionam como secretário executivo. Você quer ganhar, você ganha pelo tempo que você se dedica para a empresa. Tempo é dinheiro. Quanto mais você conseguir maximizar o seu tempo, utilizar ele da melhor forma possível, a sua empresa vai estar tendo grande benefício nas tarefas que você desempenha. A empresa vai ser beneficiada porque das 8 horas que ela lhe contratou, você conseguiu maximizar ao máximo o seu tempo de trabalho. Administração do tempo para algo muito importante para a sua carreira, a gente pode ver lá na página 30. Administração do tempo e produtividade. Lógico, quem administra o tempo aumenta sua produtividade e a produtividade é o produto eficácia. Então, é a própria existência se você trabalha 8 horas por dia e consegue maximizar o seu tempo e ter mais produtividade realizando mais tarefas. Essa, sem dúvida, é assim também uma forma do sucesso. Por que uma pessoa produtiva vai estar alcançando seus objetivos muito mais rapidamente? Então, realmente muito importante ser produtivo também. É muito importante lembrar isso. Não é a mesma coisa que ser uma pessoa ocupada. As tarefas que você vai executar, você consegue fazer com uma facilidade. Não adianta você dizer que a pessoa fica às 8 horas do trabalho dela ocupada, realizando uma tarefa que você poderia estar realizando essa tarefa e muito menos tempo se fizesse essa tarefa com maior eficácia, com melhor desempenho, com uma melhor capacidade técnica. Então, além de você se ocupar, tenta ocupar todas as horas, todos os minutos do seu tempo. As tarefas que você realiza devem ser realizadas com maior eficácia. Na página 31, administração do tempo e redução do estresse. Temos também na página 32, empecilhos na administração do tempo. A maior parte das pessoas reconhece que não se sabe administrar seu próprio tempo e gostaria de fazer essa administração, mas ele tem vários empecilhos que dificulta e justamente sobre isso que eu gostaria de citar eles. Como você pode ver na página 33, você vai encontrar algum desses empecilhos e gostaria de estar citando cada um deles. Excesso de tarefas. Logicamente, não há como você fugir das tarefas da profissão. Assim, você vai cumprir uma tarefa e aparecer outras. Vão impor outras tarefas para você. E fazer é o grande segredo. É você dar prioridade de organizar as tarefas, o que tem mais prioridade, aquilo que a gente já viu inteiramente. Tópico 2. Excesso de papéis. Uma coisa muito interessante também, você, na sua mesa, cada uma dessas tarefas, geralmente, ela vem o documento. Então vai se formando uma pilha de papéis de documento e você tem um número de tarefas que você tem que fazer. Então, a grande dica é você não deixar a sua mesa cheia. Sempre limpar o possível, mais organizada possível. Se tem uma série de documentos, papéis, coloca eles em outra mesa, ao lado ou em outro ambiente, para que tudo aquilo não gere um desconforto. Tópico 3. Excesso de interrupções. Isso é realmente algo muito importante e é um dos principais empecilhos, que são as interrupções. Como, por exemplo, você está em sua mesa e vem um colega de trabalho e pergunta uma coisa, e logo começa algum assunto que muitas vezes não é ligado ao trabalho. Então, é a interrupção, é algo que prejudica bastante no processo de administração do tempo, mas entre as interrupções, muitas vezes não tem como evitar. O seu chefe vai entrar pedir alguma coisa para você. Não, espera, que eu estou terminando de redigir um e-mail. Não é bem assim, mas tentar evitar algumas opções que não são necessárias, que não são importantes, se seu colega fica chamando a todo momento para perguntar alguma coisa que não é muito ligada ao que está fazendo. Algo fora do ambiente de trabalho, muitas vezes, é algo complicado. No item 4, excesso de telefonemas. Telefonemas também é uma forma de interrupção, mas muitas vezes, como é a função do secretário executivo, não há muito o que fazer. Logicamente que sejam interrupções ao trabalho e você não vai poder parar o trabalho para atender o telefone para resolver algum assunto pessoal, logicamente que não. Mas sendo o telefone, sim, é um outro fator de interrupção que prejudica no processo de administração do tempo. No tópico 5, temos o excesso de reuniões. Lá na empresa onde você trabalha, realiza muitas reuniões e muitas vezes o grande problema da reunião é a falta de planejamento. Então, ter uma reunião marcada para as 10 horas da manhã com todos os colaboradores da empresa. Todo mundo chega lá, muitas vezes, nem sabe do que vai ser abordado. Esse é o grande problema. A pessoa chega lá, seus objetivos não são anunciados, com certeza e antecedência, nem a pauta com a lista de participantes é distribuída previamente. As pessoas convocadas não sabem por que estão sendo convocadas nem o que se espera delas, não podendo, portanto, se preparar. As reuniões nunca começam na hora, frequentemente por atraso de quem as convoca ou de pessoa que na hora se fica sabendo, indispensável para sua condução. Nunca se fixa um limite para a duração da reunião. E assim outros tópicos que você pode analisar no texto da página 35, que cita outras situações. Pode-se dizer assim relacionado a reuniões, em seguida temos a tendência procrastinação. O que é procrastinação? Aquele hábito do brasileiro, pode-se dizer assim, de deixar para amanhã, aí eu não vou começar esse trabalho, porque hoje é sexta-feira. E eu vou deixar para segunda-feira. Cuidado! Esse, sem dúvida nenhuma, também é o grande empecilho no processo da administração do tempo. Muitas tarefas realmente torna-se inviável e você, nessa situação, começa outra atividade porque já são 5 horas da tarde e tem uma hora de serviço até abrir e fazer isso realmente é melhor começar para outro momento. Esse é um hábito que se você tem e você não conseguir controlar, tende cada vez a diminuir a sua produtividade, eliminar com todas as chances de sucesso. Então, a gente viu os principais dificultadores do processo de administração do tempo. E agora a gente vai estar analisando quais são as ferramentas que eu posso utilizar para maximizar o meu tempo e para melhorar o meu tempo. Então, a gente vai estar acertando vários tópicos e vários temas e pontos dificultadores da administração do tempo. Agora a gente vai analisar quais as ferramentas que podemos utilizar para estar maximizando, para utilizar melhor o nosso tempo. Então, a gente viu vários pontos de dificuldade. É o excesso de tarefas, como a gente pode trabalhar com isso. Provavelmente, em alguns momentos da sua rotina de trabalho, em algumas determinadas épocas, pode dizer assim, vai ter uma conta de tarefas e, às vezes, durante o dia, no período da tarde, vai ter uma curva de tarefas. Como é que você faz para gerenciar todas elas? Muitas vezes, você vai priorizar as tarefas urgentes. A gente propõe, Você pode estar visualizando isso e você dividir as tarefas de uma lista mestre. É uma lista onde vai ficar todas as tarefas importantes. É aquela lista dos projetos que você quer ou precisa desenvolver a curto, médio e longo prazo e deve incluir coisas como preparar relatório anual, escrever artigos sobre tendências atuais de marketing, ou seja, não estou dizendo que seja essas tarefas, mas são tarefas um pouco mais complexas. Além de tarefas da sua vida profissional, também seja as tarefas da sua vida pessoal. Nesta lista, você vai colocar todas as funções que requer uma grande demanda de tempo para você se cuidar e você vai fazer uma lista de lembretes. Nada nessa lista deve, portanto, dar o princípio. Pode-se dizer assim, levar mais 2 horas do teu tempo. Então, para distinguir essas tarefas básicas e tarefas rotineiras, que não são tão importantes, mas que têm o seu grau de diversidade no trabalho, que você vai definir, muitas vezes, lá dentro de uma das listas mestre. A lista de lembretes, muitas vezes, ela agrega as funções de itens, que então, na lista mestre, priorização de qual que você vai fazer primeiro desses lembretes, que estão na lista mestre. E é muito importante, ao longo da sua carreira, você já analisar o que mais vai te dar proveito no teu tempo. Na página 38, a teoria do chamado teoria de 80/20, não importa a área ou atividade. 80% dos retornos que você, o que tem problema, de 20% de seus investimentos, 80% dos seus lucros de uma empresa, provém de 20% de seus produtos, 80% do sucesso do candidato, provém 20% dos locais das cidades. O que isso quer dizer? É uma teoria que se aplica a várias funções, como você pode ver, a área política, empresarial de uma empresa. Clientes, dentro da tarefa da tua rotina de atividades, você vai ter que me nomear 20% das tarefas que são mais importantes. Quais são os seus 20% que você deve fazer? Mas são as tarefas que, se você analisar quais são, qual tarefa que você não está fazendo, pode dizer sim. Pode até correr o risco de você perder o emprego. Essas tarefas importantes são prioridades que você tem. Então, a primeira coisa a manter constantemente em mente a distinção do importante e urgente, muitas vezes pode ser uma tarefa simples que você tem um prazo mínimo para fazer. No entanto, essa tarefa não quer dizer que seja o quê. Então, a gente está distinguindo tarefas importantes, tarefas do jeito, não é que você deve fazer apenas as tarefas importantes e deixar as urgentes, o conceito de administração do tempo, e basicamente você dá prioridade às tarefas importantes e, posteriormente, às tarefas que não são tão importantes, justamente que digamos que você não tem a capacidade de tempo de realizar as tarefas, que o seu período de 8 horas de trabalho fique tarefas que não são tão importantes e que você tenha conseguido realizar as tarefas mais importantes. O que são tarefas importantes? Senão aquelas coisas que contribuem para que você atinja seus objetivos maiores da vida. Urgentes serão coisas que precisam ser feitas mesmo que você não veja como elas possam se encaixar em seus objetivos mais abrangentes em relação a uma tarefa específica. Você tem dúvida se era importante para você? Tem que investigar, dar prioridade aqui, não tem a questão se eu fizesse a tarefa para ter um emprego. Outro tópico muito importante você tem e que você visualizasse na página 39 com 4 possibilidades. Você pode ver de qualquer tarefa. Entre 4 grupos, as tarefas podem ser importantes e urgentes. E o outro grupo de tarefas em que elas podem ser importantes e não urgentes. E o outro, elas podem ser não importantes e urgentes. E elas podem ser não importantes e não urgentes. Então, a gente pode seguir de qualquer atividade que você vai desempenhar. Está dentro desses 4 grupos e muitas vezes chama bastante atenção. Como é que eu vou distinguir entre os grupos e as que não são importantes e as que são urgentes? Uma dica é sempre realizar as que são importantes, porque mesmo que ela não tenha um grau de urgência, muitas vezes tarefas não importantes, mais urgentes, talvez você pode delegar a uma outra pessoa a fazer. Porque geralmente as tarefas importantes são aquelas que somente você na empresa consegue realizar. Somente você consegue executar e muitas vezes as tarefas não importantes, fazer um telefonema, fazer uma ligação, responder um e-mail, é algo importante. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que muitas vezes essas tarefas você pode estar repassando para outra pessoa realizando. Então, entre o grupo de tarefas que são importantes e não urgentes e o grupo de tarefas não importantes e urgentes, e você está lutando pelas tarefas que são importantes e não urgentes, novamente, volto a ressaltar. Não é que você não tem compromisso com o trabalho. Você vai deixar de executar tarefas, mas muitas vezes você que trabalha na área ou que pretende trabalhar, a gente já pode dizer. Podemos orientar que o funcionamento é dessa forma. Você vai ter dias e no acúmulo de tarefas, principalmente na área do secretário. Agora no item número 7. A gente tem como o computador, pode me ajudar. Todas as tarefas hoje que o computador pode realizar, o smartphone também pode fazer aí. Ele é muito mais prático, muito mais dinâmico. Os programas que você for instalar em um computador, programas de gerenciamento que a gente vai estar comentando e você pode estar instalando no seu smartphone. São alguns exemplos mais práticos. Agora, como você pode ver na página 42, o gerenciamento de informações pessoais, que são o que são programas de gerenciamento pessoal. Geralmente informação, ou seja, mais compromisso na agenda eletrônica. Com essa que você pode fazer várias funções, várias coisas, você pode fazer agendamento de reuniões, aniversários de clientes, marcar data de vencimento de boletos, organizar todas as funções e pode-se dizer assim de uma agenda eletrônica, de um PIN, se comparado a uma agenda física. É que ele te avisa com antecedência, você pode programar ele. Digamos que tem uma reunião marcada para 7 horas e você quer programar para o dia 10. Mesmo que vai ser daqui um mês, no dia da reunião, ele imita um aviso logo pela manhã às 8 horas. Tudo isso no seu computador ou direto no seu smartphone. Então, é realmente uma grande ferramenta, uma grande função, porque muitas vezes você coloca informações na sua agenda e você só vai ficar sabendo das informações que estão lá se você for olhar a mesma. E a agenda eletrônica, ela vai te comunicar. Ela vai te avisar. Então, se você não utiliza e tem problemas, inclusive tem programas gratuitos que você pode estar atualizando. Agora na página 45, trabalhar sobre arquivologia. O que é tecnologia? Conceito de um arquivo. É o conjunto de documentos produzidos e recebidos por uma pessoa física ou jurídica pública ou privada. Caracteriza pela natureza orgânica e sua acumulação de forma organizada dentro de uma estrutura de arquivo. Então, é o conjunto de documentos oficialmente produzidos e recebidos por um governo, organização ou firma no decorrer de suas atividades, arquivados e conservados por si e seus sucessores para efeitos futuros. Então, o conceito de um arquivo de documentos que necessita ser armazenado quanto para um fim administrativo para servir à administração. Na página 47, você pode visualizar os estágios de sua evolução. Então, geralmente na maioria das empresas, arquivos, eles são organizados de acordo com o estágio. Então, tem arquivos de primeira idade, segunda idade ou ativo intermediários. Arquivos de terceira idade e permanentes. Então, começando pelo primeiro tópico, que é o arquivo de primeira idade, são constituídos os documentos em curso ou consultados frequentemente conservados próximo ao local que os produziu ou recebeu. Ou seja, é que você vai utilizar com mais frequência, até justamente por isso no contexto físico. O arquivo deve estar armazenado próximo do local de trabalho. Segunda opção, arquivo de segunda idade ou intermediário constituído de documentos em curso ou consultados, frequentemente conservadas, próximo ao local que os produziu ou recebeu. Então, já é um arquivo a nível intermediário, que talvez você vai ocupar com uma certa rotina. No entanto, não é de frequência relativa. E, por fim, arquivo de terceira idade ou permanente, que é aquele arquivo que você vai deixar ele apenas para finalidades de você verificar em algum momento histórico que aquele documento de 45 anos, você precisa montar um relatório e você vai precisar do arquivo relacionado ao que você vai realizar, natureza dos documentos. Na página 48, se divide em dois grupos, arquivos especiais e arquivos especializados. Arquivos especiais, formado por documentos e formas físicas diversas, fotografias, discos, fitas e CDs, micro, formas, esquetes, que merecem tratamento especial, não apenas quanto ao armazenamento, mas também contra o registro, acondicionamento, controle e conservação. Então, aquele tipo de arquivo não é que, dependendo da sua forma física, não é em qualquer local que você vai conseguir armazenar ele para que ele tenha uma vida útil. O arquivo especializado, formado por documento resultante da experiência humana no campo específico, independente da forma física, por dentro, por exemplo, arquivos médicos, artigos hospitalares. Então, geralmente especializado é que leve alguma categoria. Por exemplo, projeto de uma planta de prédio, de uma casa, uma cópia desse arquivo deve ser armazenado, deve ficar com ele para que futuramente ele necessite consultar certinho. Tanto que ele esteja na forma digital ou na forma física, esse arquivo vai ter que estar à sua disposição por conta. O gênero do arquivo, a gente pode dividir ele textuais, dividir em quatro, dados pessoais, que são aqueles manuscritos. Datilografados ou impressos, na maioria das vezes, são a forma mais comum de arquivo audiovisuais, filmes, disquetes, vídeos, grafia cartográficos e aquelas plantas, projetos arquitetônicos, aquele que a gente acabou de comentar. Quanto à espécie, ou seja, o que pode ser esse aqui, pode ser uma mensagem ou uma correspondência trocada entre os poderes executivos, legislativo e judiciário. Pode ser também um ofício, que é uma correspondência de caráter oficial equivalente à carta trocada entre autoridades no exercício de uma função. Pode ser uma circular. Ofício caracteriza um processo enviado simultaneamente a vários destinários. Pode ser também um relatório com requerimento, despachos, exposição de motivos, aviso, notas, memorando, edital, certidão, ata, regimento, regulamento, ordem de serviço, lei e decreto, portaria. Então, são várias as espécies que podem se dividir, que pode ser um arquivo, e não somente essas, e que estão na apostila, na página 49 e na página 50. Então, se você for prestar mais atenção, são vários e outras espécies de arquivos que você vai encontrar a natureza do assunto que está sendo tratado. Ele pode ser ostensivos ou ordinários. A classificação é dada aos assuntos aos quais a divulgação não prejudica a administração. Sigilosos. Documentos sigilosos são aqueles que, por sua natureza, devem ser de conhecimento restrito e, portanto, exigem medidas especiais para salvaguardar sua custódia e divulgação. Conforme a necessidade de sigilo e quanto ao meio em que podem circular, ainda existem os graus de sigilo. Ultrasecreto. Excepcional segurança, planos, projetos de guerra ou científicos, negociações militares e políticas. Secreto. Planos de operações militares, planos de operações econômicas. Confidencial. O conhecimento por pessoas não autorizadas pode comprometer a sociedade. Reservado. Assuntos que não devem ser de conhecimento do público em geral. Na página 51, ainda você pode ver sobre a legislação arquivística. Para conhecimento da legislação arquivística e das instituições arquivísticas nacionais e internacionais. Além da regulamentação da profissão de arquivista, há uma referência em sua apostila, onde você poderá consultar estas informações. Ainda na página 51, podemos ver sobre os arquivos correntes. Os arquivos correntes são constituídos de documentos em curso, de utilização constante, para tomada de decisões das administrações. No cumprimento de suas funções, Os arquivos correntes quase sempre respondem ainda pelas atividades de recebimento, registro, distribuição, movimentação e expedição dos documentos correntes. Razão porque, frequentemente, encontra-se na estrutura organizacional das instituições e designação de órgãos de protocolo e arquivo, arquivo e comunicação ou outra denominação similar. Face às relações entre essas áreas de trabalho, distribui-se em quatro setores as atividades dos arquivos correntes. Protocolo, recebimento, classificação, registro e movimentação. Expedição, arquivamento, o processo de arquivar, empréstimo e consulta. Na página 52, temos como último item, temos sobre o protocolo. As rotinas que se referem ao setor podem ser assim discriminadas. Ali em sua apostila, poderá ver os passos para as rotinas no recebimento e classificação de correspondências. E assim concluímos o primeiro módulo do curso de Secretariado Executivo. Lembrando que abordamos os principais pontos e deverá fazer a leitura completa de sua apostila.